Um grande abraço, poderia confirmar a Rádio Delta ainda? Aí, eu tô na cabeceira 28, praticamente, pra ficar. Gente, estou autorizado a rimar a busca vida, 500 pés, decola com Pro Nordeste. Controle 1208, aciona o transpondo 01137. 1208 é o controle, 0137 é o transponde para o Câmbio de Abraão. Para decolagem, chame torre 1895, Tango de Abravo, ajuste na 098, poderia confirmar pessoas a bordo? Único a bordo, 10018, chamada 2395, Tango de Abravo. Alô, 1095 para o táxi, 1173 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Campinas. Está autorizado o táxi via Pátio 1, Tati Índia, com espera 10, chame torre 1895, registro altímetro 0108. 1098, Pátio Índia, vai chamar 2895, bom 0905. Para autorização do ancho 4299, Campinas, 320, centro das pontes. Só 299 aguardará qual ser? Aguardará. Seria ser da prevista, senhor. E aqui está a Bravo, chamando a torre, bom dia, prossiga. Gente, seu nome está a critério, reporte para a decolagem, está Miriam Bravo. A 359, desça para 4.000 pés, o ajuste na 08. 4.002, 359. Pera, tá no 0, pronto. Pera, 095, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1.60 graus com 08 nós. Autorizado, alinhar e decolar, dá no 0, agora no 095. Meu hotel Juliette Serra, chame a torre na frequência 198, decimal 95. Good morning, American 229 out of 16, 7219. America 229, qual cadente vai a man arrival do Descent Flight Level 050, QNH 1018. 1018, via the man arrival of Descent 1050, America. Hotel Juliette Serra, para o cruzamento da final Dono Zero, estou com um tráfego transportando enfermo, já 3 milhas de duna. Positivo, Serra já agilizando. Agilizando, Hotel Juliette Serra, agilizando, tem livre cruzamento da final Dono Zero, reporte na... já girando base, na curta final Dono 7. Correto, chamo pronto, pushback, funcionamento. Chamará. Reporte fora do solo. Solo Salvador, é o Olímpio 02. O Olimpo 02 aguarda copo, um instante. 08, obrigado, bom dia, bom trabalho. Pois é, uma direto Lima, reporte na FAFA para ingresso no 7. Suba via, sai da Arbor para o nível de voo 360. Triado 360, voo 1095. controle Serra Tango Delta estabilizado, ILS-X-Ray down no zero. Romeu Serra Tango Delta, completo final do procedimento ILS-X-Ray, chame a torre na frequência 118.95. 118.95, Serra Tango Delta, boa. Campo 3859, desça para 2.000 pés, autorizado ILS-X-Ray da pista 10, reposte estabilizado, canceladas restrições ao estúdio em pelo. 2.000, restrições canceladas, reportará estabilizadas a 3859. 10, 97. Vai seguir para 97, Serra Tango Delta. Reporte para o cancelamento, Serra Tango Delta. Reportar para o cancelamento, Serra Tango Delta. Aqui na Papau Lima, Juliette Lima. Juliette Lima, mantém a posição. Serra Tango Delta passando externo, solicito cancelamento da presente, virar baixo para a direita, pouso na 17. Informa meu Serra Tango Delta, considero cancelamento aos 3.6, curva esquerda, reforço na curta final do 17 com trem checado, Serra Tango Delta. Vou estar na curta final com cheque de trem, Serra Tango Delta. Salvador, na 10, TAN 3179, está pronto para pushback e acionamento. TAN 3179, autorizado para pushback e acionamento, chama para o Sertan. Autorizando, reporta para o TAN 3179. Juliette Serra, Solos 37, e prossiga à direita liberando a taxa Oscar até o Pátio 4, livre frequência, bom dia. Agilizando a liberação da pista, por gentileza. Vente, vento de aeródromo 180 graus com 05 nós, pouso a critério, enquanto solo controlado, Tâmega Bravo. Gente, grato, doutor Juliette Serra, bom dia. Torre Serra Tango Delta de base para final da 17, baixado e travado. Gente, Serra Tango Delta, pouso autorizado da 17, vento 180 graus com 08 nós. Livre pouso 17, Serra Tango Delta. Para o pushback, acionamento azul 4299, gate 02. Azul 4299, aguardo o pushback, acionamento. Meu Serra Tango Delta, solo 39, estacionamento Papá, tá confirmando? Ultrapasse a Papá e dê passagem ao Citation, após prossegue via Papá até o 45, e livre frequência estacionada Serra Tango Delta, bom dia. Lima Juliette Lima, autorizado ingresso, reporte cabeceira 17, pronto, Papá Tango Lima, Juliette Lima. Reporte ingresso, Papá Tango Lima, Juliette Lima. Lima, Juliette Lima. 3.0, bom dia. Estabilizou o 3.8.9. São 3859, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 95. Salvador, bom dia, 3859. Estabilizou, X-Ray, tem a pista vista. Metrô no 0 no 8, confirme, está abaixado travado. Afirmativo. Na 3859, tem pouso autorizado, pistão no 0, vento 170 graus com 08 nós. Pouso autorizado para o 3859. Mustang, acionamento, passaria 2223. 3223, aguarde um minuto. Sr. Bonigo, 2196, está no portão 6, ciente da informação índia, autorização de tráfego para Porto Seguro. Sr. 2196, autorizado Porto Seguro, o nível 360, decola pista no 0, a curva à direita, chega da El, Leban de Deve, Piel Perusque 50, controle Salvador, opera 1208, transponder 5001. Autorizado nível 360, decolando da 190 com curva direita da Euleda B10, Upper Whisky 50. 1208 ao controle, 5001 no transponder, Gol 2196. 2196, o procedimento está correto, tinha um plano para o Tibete também. Camará, Gol 2196. 3859, Solos 43, à direita, na Foxtrot, Solo 121, decimal 9, bom dia. Na Fox, direita 219, usa 359, pode 3859. Rodou nível 280, decola no 0, curva direita na saída da El. Coordenados inicialmente nível 08050, como solicitado. Controle Salvador opera 120, decimal 8 e o transponder 5571. Então, autorizado Salvador para 2220, decola 290, curva direita na saída da El. Olimpo 02, para o táxi, chame torre agora em 118, decimal 95, ajuste altímetro no 018. Alô, Salvador, bom dia, USAM 898, 3859, livrou. TAM 3859, está autorizado o táxi via Alfa, reportando o táxi de Juliette. Alfa vai reportar o Juliette, o 3859. Estrada 1 ou 0, está pronta? Beleza, 3179, autorizado a alinhar e decolar. Pista no zero, vento 150 graus com 05 nós. A linha decola da pista 10, 3179. Brilho Unip 02, no 00 Taxi, e reporte na Taxiway Hotel para o cruzamento pista no zero. Unip 02, só confirme pessoas a bordo, por gentileza. Obrigado. Rato, sub mantendo vídeo 170, chave controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. 1203, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, é o azul 2570. Target 229 established and ILS runway 10. Clarissant 229, a complete final ILS approach, contact tower em 118.95. 1895, bom dia. Azul 2590, contato radar na posição coral, voe na proa de Mari para interceptar a chegada Mari, reposta com a de destino. Graças. Port over Altamarca, marker, we're going to get down at Lockett, Altam side 1018. Call you over the Altam marker. Te mantenha a posição de Juliette, o plano 3259. Thank you. Taxi Azul 4299 com 0437 de autonomia, 110 a bordo, alterna Ribeirão Preto. 3279. Índia, ponto espera da pista na 0, chame torre em Salvador em 118.95, 17.018. Índia, ponto espera da 10, torre 1895, 1018, Azul 4299. Obrigado, bom dia. Salvador, Arara 05. Nível de voo 320. Via da EL 320, vamos continuar de abreviar a Leda, por gentileza. Aos 2 mil pés, autorizado Leda, então 3179. Leda, 3179. Clear 29, 1v10, American 229. De Lima, autorizado, Leda. Obrigado, Lima, Gillette, Lima. Passaredo, está autorizado. A posição 04, parte 1. Posso passaredo, posição 4, parte 1, 9389. Torre Salvador, bote bom dia, o 4299, ponto de espera da 10, está pronto, visual com tráfego na curta final. Bom dia, Azul 4299. Observando a passagem do Boeing 757 da American Airlines na curta final. Após o tráfego, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. É afirmativo, após o tráfego, alinhar e manter cabeceira 10, até o 4299. Onde com curva à esquerda após a decolagem? Posicionamento por conta e risco, chamando torre em 1895 para o táxi. O Arara 05, a frequência do controle 1208, a de altímetro 018. Não, 9330, copia. 9330, copia. Autorizado Porto Alegre, nível 340, decola pista 10, a curva à direita na saída da EL, Leda Bidege, via Peruísque 50. Vitória, Alfer Lima, 327, após Mofo, Mike, Oscar, Lima, Serra, Uniforme, e após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 120.8 e o transponder 5015. By the right, Nantex Way Foxtrot, and call 121.90 ground control. Have a good front. Nice day. Yeah, Foxtrot, you have a nice day. Thank you, bom dia. Controle 208. Ascente na Alpha, transição larga, transição BDF, na Upper East 50, Vitória, Upper Lima 327, Moço, Upper November 857, autorizado Porto Alegre, UTAN 9330. Saída da El, Delta Alpha, Eco Lima, Leda Videv, chão pronto para o boost back acionamento, TAN 9330. Corrigindo Delta, Leda Videv, o código 5095 confirmando, 9330, chamar para o push acionamento. Solo Olimpo 02, para o boost de ataque. Olimpo 02, autorizado, Alfa Juliette contorna início do pátio 1 no Índia, com espera do 10, retorna à torre 1895, faz isso na 018. Alfa Juliette, te chama no ponto de espera da 10, Olimpo 02. Salvador, gol 2196, portão 6 pronto. Grand American, 229 vacating, runway 10. América 69, prove the taxi Alpha Juliet Gate 11, main April. Alpha Juliet Gate 11 for American, outside 229, thank you. Salvador, bom dia, gol 2196, portão 6, solicito pushback e acionamento. Controle 120, décima 8, bom voo, bom dia. 208, obrigado pelo trabalho, senhor, boa semana. Oi. Na radial 231, 13 milhas, está mantendo 110 sobre o terreno, pressão a pouso do morro da base em Marinho. Marinha 7084, com 3 no POD, acionado 2000. Marinha 7084, acione o código 0153. Mantenha-se em condições visuais, 500 metros na escuta do controle. Reporte no local de pouso. Acione o código 0153. 0153, vamos ter escuta no nosso. Controle, é o azul 4299. Azul 4299, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 340. Via para o 340, azul 4299. Autorizado Recife, nível 350, decola pista no zero, curva esquerda, saída Full Cacaju, conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 120, decimal 8, transponder 5023. Decisão. 350 nível aprovado, Pulca, Caju, decolada no zero, curva esquerda. 120 Poit, 5023, eu transponder o Xané 63, 128. 1288, alternando 1260, o Lima, Juliette Lima. 2223, decola 54, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 308, bom dia. Paulo, Salvador, gol 2196, após passagem da América, tá livre? Afirmo, 2196, após o Boeing da América, retaguarda, estou autorizado. Pushback, finalmente, chamando pronto para o táxi. Após o Boeing da América na retaguarda, autorizado no portão 6, chamando a táxi, gol 2196. Passaria do 2223, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 180. Sente via Arbor 180, passaria 2223. 4299, seria possível voar direto, Leda? 4299, autorizado, Leda. Obrigado. Tranquilo, decolou a frente 1TR. Só mais um minuto para a decolagem, Olímpico 02. Vai chamar a Recife, o centro, em 1251-3395, dando 3179. Salvador, bom dia, Oceanair 63 1, informação Índia. Oceanair 63 1, aciona identificação via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, ajuste 908. Via Bonf 060, identificou Oceanair 63 1. Olá, Salvador, bom dia, OTAN 3663, centro da Índia, para autorização Guarulhos, está no portão 7. 2590 para 3890-18, grato. 1089, nós. Autorizado a decolagem, pista 10. Três mil pés em subida para o nível 180, Alfa Tango 72. Gente, grato. Passarido 2223, informa o tráfego, posição 11 horas, 24 milhas, rumo nordeste, cruzando 090, descida para 3 mil pés, Alfa Tango 72. Sérgio, 223. 663, confirmando a transição de 5026, chama pronto para o inspecionamento. Então, confirmando, o transponder é o 5026, vai reportar para o Puxa, tá, 3663. Então, Salvador, voo 2196 para instrução de táxi. 149 a bordo, 0250 de autonomia, alterna, qual fim? 2196, está autorizado táxi via 71, táxi Índia, com espero no 0, chame torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0, 18. Autorizado Pátio 1 no Índia, quanto espera 1-1-8-9-5, ajustado 1-0-1-8, gol 2-1-9-6. Controle Salvador, é o Olimpo 02. Olimpo 02, contato radar na decolagem, da via saída da EL para nível de voo 280. Poderia confirmar o final da mensagem, por gentileza? Olimpo 02, contato radar na decolagem, via saída da EL subindo para o 280. Frente da EL 280, Olimpo 02. É, inicialmente foi coordenado 050, ok? Só para te enfatizar. Gente, subir mantenha o 050, Olimpo 02, reporte para a subida para o 280. Gente, grato. Solo agora, filtro 9330, posição Finger 8, para o puxo acionamento. 9330, está autorizado, chama para o táxi. Solo, Janete, 1-2, para o puxo de acionamento. Autorizado puxo acionamento, chamará o 9330. 9330. Autorizado puxo acionamento, pequeno. Solo 3304, autorização Brasília, posição 01. Solo pushback, acionamento, Oceanair 63, 2, 03. Oceanair 63, 2, está autorizado, pushback, acionamento, chamando pronto para táxi. Autorizado, vai chamar pronto, 63, 2. TAM 3304, está autorizado Brasília, o nível 360. Decola pista 10, curva direita, saída A por Elefa, via piso 17. Controle Salvador opera 1208 e o transpondo 5020. 3304-360, Brasília, circulando a 10, primeira curva direita, Arboia Elefa 208-5020, celular piso 17-3304-01. Azul 4299, Salvador. Prossiga, senhor. Recife 251. 251, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, voo 1190, informação Índia, passo 2 160 para ONU 50. O Nono 60 Salvador, passa o nível 200, ajuste ONU 0 do 8, desça para 4.000, voe direto Duna para o ILS. 4.000 ONU 0 no 8, Duna, ONU 60. Oceano 63, ONU 1, passa 1.000, desça sem restrições para 2.000. Ainda ajuste no 0 no 8, desça para 2.000 sem restrições, câmbio. 0 Informação. Desça para 2.000 pés, câmbio. Câmbio para 2.000. O azul 2590 está estabilizado, lá na terceira. Azul 2590 em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 11895. 7895, grato. Controle Olimpo 02. Tô segurando. Por gentileza, tá autorizado o trode do centro da área, área Netuno? Positivo, livre, sem restrições. Ok, obrigado. 2196 da Colo 01, controle 120 decimal 8, bom voo, bom dia. 208, bom dia, pô. Santa Rosa, Sim, tá chamando a torre, Salvador? Santa Rosa, equipamento, forma o Clareza 1 na transmissão. A transmissão está ininteligível. Querido 2223, voe alerta. Alerta 2223. Sono Doracinho, 393-3080, a bordo, 5 horas e 40, alternando Campinas para o táxi. 19330, está autorizado para a parte 1 no táxi Índia, quando será 10, chame torre 11895, ajuste no 018, seguirá o Airbus da Avianca. Sim, segue pátio para capitão da pista no 0, 1895 com a torre, 1017, segue o Avianca, TAM 9330. Chame a 6312 para o táxi, 147, 3 horas e 20, alterna a Fortaleza. 312 da Oceanair, está autorizado o táxi via Índia, com espera no 0, chame torre 11895, ajuste no 018. Então, até o ponto de espera da no 0, chama a torre 295, no 0 no 8, no 8, 3, 1, 3. Tá difícil aqui pegar aqui, não, porque fica tá difícil aqui, porque fica meio buraco aqui, tá? Estamos em bravo, até escuto. Cliente, chame final para pouso, Marinha 7084. Chame final para pouso. Oceano 6311 está autorizado a aproximação ILS. Autorizado ILS. Parada 05, autorizado, cruzamento, pista 10, após Delta, mantenha a posição na Delta e chame solo 219. Torre, bom dia, 6312, ponto 0, 0, 0, 0. 312, autorizado LM, mantém pista no zero. Mantendo zero. Azul 2590 no solo, 05219. 219, 2590. Quebrava tu? Era a autoriza decolante? Afirmo, grupo Zulu em remate sobre o voo Prado Forte a 500 pés, o transponder padrão. Tá, decolagem por conta de risco, reporte fora do solo também. Voo 1160, passa 8.500, desça para 2.000, 27 milhas para Duna, autorizado aproximação ILS, voo 1160. Gente, 1160, prossegue, Duna, informarei estabilizado. 2.000 pés com ILS autorizado. Informarei. Autorizado, Alfa Juliette, empate 1 no Índia, quando espera no 0, chame torre 1895, 8 centímetro no 08. Pátio, quando espera da 1 no 0, chamará 1995, Arara 05. 1895, Arara 05. Afirmativo, 11895. Sim, qual posição agora presente? Passando através do Interlagos agora, senhor. Pessoal, 2-1, corrige 208, controle até a volta. Até a volta. Oxalé 63 no 2, decolagem de autorizada, pistola 0, vento 1 no 62 é 0, 62 é nosso. Autorizado iniciando, 63 no 2. Ah, está partindo via litoral 500 pés, com sobrevoltado Fonte, Sauípe, Fonte, chama... Estima mais uma hora e meia da presente, já. Gente, estamos de abraço. Salvador, só confirmando. Juliette, Pátio, Índia, ponto de espera. Juliette, Pátio 1. Graças a Juliette, Pátio 1, após Índia, até o ponto de espera da 1-0. Afirmo. Muito obrigado, Arara. Zero para o 5-0 com a Índia. Ouro 630, este é o controle Salvador. Ajuste 1-0 no 8, desça para 4.000 pés, voe direto Duna para aproximação ILS. Câmbio. Está voando Duna 4.000 pés. Direto para o ILS do Uno 630, câmbio. Senhor Salvador, boa. Bom dia, Xené 6312. Senhor 6312, é o controle, meu cordial. Contato radar, prossiga como autorizado. Prossiga como autorizado, 6312. Positivo, frequência livre, câmbio. Estabilizado visual, Chanel 63, 1-1. O senhor 6311 em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1-1895, câmbio. 895, grana. Vento 970 graus, 062 é nós, atento a pássaro no eixo de decolagem, conforme informado pelo avianca decolar da frente. 933, após 1208. Ficar atento a passo, 9330. Oceano 6312. Bom dia. Bom dia, 6311. Tráfego avistado, ajuste 1018. Continue aguardando a pistola zero livre. Boa. Gente, aqui do lado, nós conseguimos para o voo 6312, voar direto para o Romeo Fox 098. Confia. Eu aceito, querido, com o maior prazer. Positivo, livre. Mano, Romeo Fox 098, muito obrigado. Muito obrigado, viu, senhor? Ah, ok, recebido. 063-11, vento 150 graus, 0629, pouso autorizado, pista na zero. Repouso, Chanel 6319. Decolada zona 0, controle 120, decimal 8. 308, obrigado. Bom dia, pela 9330. Muito bom dia, esse é o pela 9330. Pela 9330, controle, meu cordial. Contato, radar, prossiga como autorizado. Prossegue como autorizado, pela 9330, na circuito. Está alocado, está afanado. 63, autorizado táxi, Apache 1, taxi em dia. Conselho no 0, chame torre 118, 2195, às 17, chame torre 018. 63, Apache 1, Índia, conselho no 0, monitor 18, 108, tem bom dia. Hugo. Plano 3304, observa a passagem do Airbus da companhia, pode ser autorizado. Se tiver questionamento, chama no pronto para o táxi. Vou chamar o táxi depois do colega da companhia, 3304. M639 no solo aos 12, libere a direita, Fox 121. Decimal 9, bom dia. Controle, bom dia, Azul 2780, informação Juliette. Azul 2780, chame para a descida, pista é 1-0, ajuste 1-0. Sente o Azul 2780, possibilidade de voarmos TAP ou Duna? Ainda não. Ainda não, maravilha. Passaria do 2223, chame Recife 1288. 0, vento 130 graus, 04, nós. Decolagem autorizada, nada, 05. Recife, 228. 228. 288. 288. Pista 10, 18, continue aguardando pista 10 livre. 18, aguardando. Desculpa, o Xené 63, o nome pode informar, chama o Saulo. 309. Saulo, Xené 6319. Xené 6319, muito bom dia, estou autorizado. Prosseguir o táxi em Alfa, reportando o azul, táxi 6 direto. Alfa, antes das ideias. Olhe, 02. Positivo, está livrando a frequência do controle, em descida, frequência livre, chame para o retorno, livre 02. Canal 17 afastado, Campo de Abraço. Campo de Abraço, livrando a zona de controle, câmbio, frequência livre. Beleza, Arara para frente. Controle Salvador, Arara 05, decolado no 0, saída Conte, cruzando 2 GPS. Palavra 05 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Azul 2780, controle. Prossiga. Oi, Duna, desça para 2000, quando pronto, 1018, câmbio. Duna 2000, 3663, no 0, visual, coronel. 3663, após o tráfego da Gol, autorizado ali, e manter, pistola 0. 3663, ali, manter, pistola 0, após o Gol. Alfa Romeo da Juliette, 63. Uno, uno. Após o pushback da Guajatã, ingressa a Juliette, posição 02. Marinha 7084, prossiga. Contra Salvador, Marinha 7084. Prossiga, Marinha. Marinha, decolado, Marinha do Brasil. Contra Salvador, Marinha 0153, com 2 no Caldeira. Sim, chame final para Polo. Chama final para Polo, Marinha 784. Oceano 6312, Salvador. Não se escuta, senhor. Chame Recife, 1-2685. 2-6-5, bom dia, bom trabalho, boa semana, até amanhã. Senhor e toda a equipe. Até, um grande abraço. Outro. Salvo 11-610, não? Alfa 1-0, autorizado Alfa, abordando a Juliette. Alfa, mantendo a Juliette, 1-0. Iniciando a decolagem 1-0, 3-6, 6 metros. 1859, vamos para a pena. Afirma. Autorizado Curitiba, nível 3-6-0, decola pista 1-0, curva à direita, saída Árvore Elefa. Via Peugeot 2-1, Utigui, uniforme Tango Golf India Romeo, na Peugeot 1-5, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, espera 1-18-95, perdão, 1-20-8 e o transponder 5034, aguardando para o cotejamento. Triplo Papá Romeo Lima, controle. O Romeo Lima decolou de Serra Estigada Lima, comprou de Serra em Deco Índia, vai batendo 500 pés, um a bordo, código alocado é o 5150 Romeo Lima. Gente, Romeo Lima, acione 2222, se prossiga no seu voo visual para Serra Índia, Eco Índia, na escuta do controle a 500 pés. 2222, Romeo Lima. 08, bom dia, tá 3, bem lembra. Muito bom dia, TAM 3663, na sua escuta, Daniel. TAM 3663 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. TAM 3663. É, conforme autorizado, 3663. 2-1 para Curitiba, Peugeot 2-1, Otiguia, Peugeot 1-5 Modal, conforme rota na saída Árvore Elefa, curva direita, o controle 1208, o transponder 5034, C3859. Então, 3259, cotejamento está correto, estão prontos para o estacionamento. Gente, está pronto para o estacionamento, 3259. Gente, 3259, observa a passagem do Airbus da Avianca Retaguarda, pode ser autorizado. Para o estacionamento, chamando pronto para o táxi. Gente, após a passagem da Avianca, autorizado para o estacionamento, 3259. Autorizou o localizador no 630. Quente no 630 em aproximação, cheque trem, torre 1-1895, à direita e abaixo 500 pés, helicóptero não vai interferir com a sua aproximação. Reitero, torre 1-1895, gol 630. 2-8-5, daqui a pouco. É. 3304, prossigo. Tá pronto, já. Autorizado, torre, boa tarde. Olá, pistão no zero, vento no 40 graus, 059, agilizando manobras. Autorizado, Daniel, decolado, 1-0-3-3-0-4. Torre, bom dia, gol 630, vai passar externo mais 2 milhas. Suficiente, 1-630, continua a aproximação, aguardando pistão no zero livre, Airbus da TAM, alinhando para iniciar a rolagem. Certo, guardando. De voo de 30 minutos. E a magnética é a 343 do Guardião 07. Controle, Guardião 07, decola da Aldina para Anguera, 5 a bordo, 500 pés do voo. Tá passando o farol da barra, 30 minutos de autonomia. Ou melhor, 30 minutos de voo, magnética 343. Ah, ok, eu notei que estou estimando, pelo que ele nos informou, de tempo de voo de 30 minutos, um pouso em Anguera, ou no 350, muito grato, azul 2787. Guardião, o controle está sem as informações, informou que estima o seu pouso no 250, bom voo. Grato aí pela fonte e afirma aí no pouso, obrigado. Maravilha. Azul 2780 está autorizado a aproximação ILS. Câmbio. Autorizado ILS 2780. Tem mais uma aeronave lhe chamando, senhor. É o Marinha. Seu Marinha 7084, que decolou do navio e vai pousar no Morro do Gavassi. Deve estar baixinho e não consegue falar. Seria esse, não? É, Marinha, prossiga para o 2780 em ponte. 208, bom voo. Pousado. Controle 708084 da Marinha, já está pousado no morro desconhecido para a nossa tripulação. A positiva é o Morro do Gavada. É, muito grato, viu, Azul 2780. Dispõe. Salvador 3304, colou. Só 3304, Salvador, contato radar estabelecido, suba sem restrições. Câmbio. 360 sem restrições, 3304. Controle, o Guardião 07, solicitação de até 1.500 pés. Autorizado, câmbio. 7, acendendo. Lance Cabral, final para... Tripa Paulo Lima, final para pouso. Paulo Lima, final para pouso, frequência livre, câmbio. Lima. É 30 no solo, os 23, libere direito, 21, decimal 9. Direita, decimal 9. De autonomia, alternando o barulho. 2259, está autorizado o táxi via Índia, com 090, chame Torre Salvador em 18, decimal 9, 5, mas esse altímetro no 018. Gente, Índia, quando espera 118, 95618, 3889, bom dia. Só no voo, não, 630, livrou, bom dia. Voo, muito bom dia, está autorizado o táxi de via Alfa, reportando o lance do táxi 3 Juliette. Alfa, reporta 3 Juliette. Autorizado, Bravo Delta. Lima, Quebec Mike Lima, chame solo na Lima, 219. Granada Juliette, Corona 30. Corona 30, Granada Juliette, posição 06. Posição 62. PAN 3663, chame Recife, 125 ano. 251, 3663, bom dia. Boa. Restringe a sua subida ao nível 3, 0, 0, câmbio. 3, 0, 0, 3. 3, 0, 4, se quiser fazer na como final. Bate onda. Se quiser fazer na como final, aí o 3, 0, 0, tá... pode fazer na, por favor. Tá, ciente. Ingressando na posição 06. Pode ser, está autorizado o táxi, então até o PAD 3. Quando tiver nossa autorização, estamos com a nossa cópia, o Bravo Delta para Aracaju. O Juliette Bravo Delta, está autorizado Aracaju, o nível 090. Decola 10, curva à esquerda na saída Conde, via Golf 677. Controle Salvador opera 120, décima 8, e o transponder 0271. Trabalho com a família 090 para Aracaju, a saída colagem, a saída Conde, transponder 0271 e o controle 208. Está passando de viagem para o Delta. Positivo, Arara 05. 2780, bom dia. Continue para o plantão, aguardando a autorização de pouso, ajuste no 018. 2780. Juliette, Bravo Delta. Passando pela Presidente 8, boa para o planejamento da sua liberdade. Aqui no Juliette, Bravo Delta, com o planejamento está correto, plantão para o estacionamento. Para Bravo Delta. Brita, papai Juliette, para o controle. 130 graus, 059. Desregulagem da 190, 3859. Ciente, acione 2223, qual o nível visual que o senhor vai manter para Teixeira de freio? Nível de voo. Nível de cruzeiro de João Dorval para Teixeira de Freitas, 45, transponder 2223, câmbio. Aeroporto 3304, chame Recife 1288. 780. 3859, declarado aos 29. Controle 120, décima 8, burro. 1208, até 3859, um bom dia. Controle Salvador, bom dia, até 3859, decolado na árvore. 3859, controle, contato radar, prossiga como autorizado. Gente, seguindo na saída, 3859. Papago Vitor, papai Juliette, qual o tipo do seu equipamento? Juliette?